direção. Não precisa esforço físico nem força de vontade. Não, não, não. É que é prática, nem tão pouco habilidade. Tem cabeça, é lógico que é um pouco de idade. Sem pilantra, ará, soltar mentiras à vontade. Descolaram patrocínio pras verbas iniciais de um camarada do PC. Ou até mesmo a Petrobras. Vários dólares de beleza, bem lavado do estrangeiro. Fazendo plano de um governo de um país bem mais maneiro. Muita casa, muita comida, muita saúde, muito emprego. Economia pra lá, está vendo no bolso muito dinheiro. Prometer, prometer e não cumprir nenhum texto. Esse povo é muito burro, burro, burro mesmo. Vai aos seus concorrentes.